Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro. E a você, companheira, nesta jornada terrena, é com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia, esse é o programa de número 255. Hoje é dia 19 de fevereiro do ano de 2020. Agora são 19 horas e 32 minutos dessa noite molhada de quarta-feira. Falamos ao vivo direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participa do programa de hoje o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Dentro de alguns instantes a gente já vai falar com ele. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Eu estou aqui online e assim que chegar o seu comentário, a sua pergunta, a gente vai responder ainda no ar. Deixe seu recado, a sua participação é sempre muito importante. Lembrando que os textos que serão utilizados para as nossas reflexões também serão publicados ali na página. Você vai poder também compartilhar com os seus amigos e seguidores. Nós encontramos duas datas hoje para serem celebradas. No dia 20 de fevereiro, comemora-se o Dia Mundial da Justiça Social. E no dia 23 de fevereiro, o Dia do Surdo Mudo. E para começar, então, nós selecionamos do Espírito Emmanuel o texto denominado Na Ordem Social, texto que foi extraído da obra Nós, psicografada por Chico Xavier. Observa no próprio lar as forças diferentes que se congregam, nutrindo-te a segurança para que te não furtes ao dever de servir. O legislador, cujo pensamento garante a harmonia na via pública. O engenheiro que te traçou o plano da moradia. O pedreiro que levantou o edifício a que te acolhes. O pintor que te alegrou o ambiente. O operário que te trouxe a bênção das águas ao reduto doméstico. O braço diligente que te garante combustível e força para que te não faltem calor e luz. Pensa ainda nos missionários outros que te oferecem equilíbrio e tranquilidade. O médico que te preserva a saúde, o escritor que te renova as ideias, o professor que te educa, o irmão que te estende amizade e reconforto, o lixeiro que te alivia, o varredor que cultiva a higiene, o lavrador que te assegura o alimento. Não admitas que o dinheiro seja o único poder aquisitivo de semelhantes valores. O ouro, só por si, num mundo de sedentos e esfomeados, não valeria a gota d'água nem a migalha de pão. Refletem na interdependência que nos rege todas as fases da vida e aprende a valorizar teus minutos na extensão do bem. Auxiliar a todos com espontaneidade e carinho é agradecer aos outros o auxílio com que nos seguem. Fugir à crítica e à desaprovação, abraçando a solidariedade e o estímulo fraterno, é compreender nossas próprias necessidades, de vez que não caminharemos sem o concurso alheio. Entendamos a amplitude da colaboração anônima que recolhemos do próximo e, oferecendo ao próximo o melhor de nós mesmos, estaremos com Cristo, nosso Mestre e Senhor, que, no sacrifício supremo, nos enviou a alcançar a suprema vitória. Bem, amigos, é assim, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer: boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Boa noite, Wilson. Boa noite, nossos companheiros ouvintes. É sempre uma satisfação muito grande estarmos juntos. E a mensagem aqui do nosso saudoso Chico, do mentor Emmanuel, ela é muito pertinente numa época, num mundo com tantos contrastes sociais. E você veja que o egoísmo no mundo é muito grande. A gente fala das diferenças, das dificuldades, mas o orçamento militar, com gastos militares no mundo hoje, ultrapassa os trilhões de dólares, talvez 5 trilhões de dólares. E menos de 1% desses gastos, você seria possível eliminar a fome do mundo, menos de 1%. Quer dizer, você tem 70, 80 milhões de pessoas morrendo de fome todo ano no mundo e 800 milhões de pessoas subnutridas, que vão talvez adquirir doenças devido à subnutrição. Então, como pode alguém morrer de fome com tanta abundância, com tanta riqueza? É fruto do egoísmo do homem. O homem ainda não conseguiu compreender que é um espírito vivenciando a experiência na roupagem carnal e, eventualmente, ele vai deixar essa roupagem, ele vai voltar para o mundo espiritual. Então, é uma busca, às vezes, desenfreada pelas coisas materiais, como aqui a mensagem nos traz, uma visão estreita da vida, sem se espiritualizar, e perde uma oportunidade maravilhosa que é uma reencarnação, um projeto que foi estabelecido com cuidado, na erraticidade, que foi combinado com nossos mentores, cheio de aspirações, cheio de sonhos, e aqui se esvai pelos dedos, que poucos são aqueles realmente que usam a encarnação de forma coerente. Tanto que o próprio mestre nos diz, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Todos são convidados, mas ainda bem poucos se tocam no coração para a solidariedade humana, para a fraternidade. Felizmente, nós temos pessoas boas, abnegadas, várias organizações que fazem esse trabalho, mas isso poderia ser ampliado e muito para toda a gente agir de forma mais consciente, mais coerente com os propósitos superiores da vida, né, Wilson? Pois é, Álvaro. Você falou uma coisa muito interessante quando você fala sobre egoísmo. A gente percebe aqui que no texto, o autor espiritual, Emmanuel, ele faz questão de elencar, né, de listar aqui a participação de diversas pessoas na nossa vida. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Sabe que tem uma palavra aqui no final, acho que no último parágrafo, que ele fala interdependência. Essa é uma palavra muito interessante, porque eu sou assim contrário a existência da palavra independência, Álvaro. Porque eu, de verdade, eu acho que no plano prático não existe algo que seja independente. Isto é, que seja totalmente isolado de todo o resto. Eu acho que na própria criação tudo se encadeia, se relaciona. Então existe uma interdependência em toda a criação. Desde a menor bactéria, né, até os grandes planetas que interagem, exercem um efeito gravitacional sobre outros. Falando sobre o legislador, o engenheiro, o pedreiro, quantas pessoas participaram para que nós possamos viver a vida que vivemos, fazer as coisas que fazemos rotineiramente, né? E nem nos damos conta. quando a gente senta na nossa mesa para comer, é muito fácil a gente pensar, eu trabalhei pelo dinheiro, mas dinheiro como ele coloca aqui, né? Um mundo de sedentos e esfomeados, e dinheiro não vale nada, o ouro não vale nada. Então vale o resultado do trabalho. Então novamente o trabalho, e ele destaca essa importância, né, Álvaro? Isso é, o trabalho é que constrói todas as riquezas, na verdade. E assim a gente percebe que não dá para fazer nada sozinho. Toda vez que a gente pensa em nós mesmos, né, e deixamos de olhar para o irmão que está numa situação de dor, de sofrimento, de necessidade, a gente está indo contrário às leis naturais, né, que são as leis de Deus. E a gente está tá ganhando aí um comprometimento, a gente está assumindo, né? A palavra me fugiu, mas a gente está assumindo um comprometimento que mais cedo ou mais tarde a gente vai ser obrigado a resgatar. E esse resgate geralmente se dá na forma de sofrimento e de dor. Então, Álvaro, a própria miséria seria, de alguma forma, poderíamos interpretar como a própria miséria uma forma de provação? Olha, nós passamos pela prova da riqueza, a prova da pobreza. A miséria seria um caso mais drástico, onde o indivíduo está carente de tudo, né? Não é a pobreza, é a miséria mesmo. Pobre, ser pobre é uma coisa, miséria já implica, o indivíduo tem algumas limitações que colocam na situação difícil, ou limitações de habilidades profissionais, ou questões de saúde, que o deixa incapacitado, e um problema de um acidente que sofreu. Mas Deus é o Pai Celestial que nos coloca sempre em situações capazes de nós aprendermos alguma coisa. Então não vamos, às vezes nós não podemos não compreender as reencarnações, os projetos reencarnatórios das pessoas de maneira geral, porque cada um tem sua especificidade. Mas dentro do conhecimento que nós temos de Deus, o seu amor para com todos os filhos que somos nós temos plena certeza que ninguém está abandonado. Todas as pessoas têm seu guia espiritual que cuida, que vela. Mas é interessante, viu, Wilson, e nossos ouvintes, que quando Jesus nos diz, né, pedir, obtereis, as pessoas têm que entender que não é pedir ficar sentado, né? Tanto que ele faz um complemento. Buscais e achareis. Ou seja, você tem que pedir, mas você tem que buscar. E buscar, em particularmente, o reino de Deus. Em primeiro lugar, é a vivência dos postulados cristãos. Uma vez que a gente move, dentro da lei de ação e reação, ações positivas, ações de paz, ações de fraternidade, o mundo conspira também em nosso favor. Agora, se o indivíduo ele é acomodado e revoltado, ele praticamente anula, dificulta a intercessão do alto para ajudá-lo. Então, buscar, pedir, obtereis, buscar e achareis, está bem dentro da pessoa superar esse estado de miserável que ela se encontra. Ela tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa. O Espiritismo ele nos explica, né, a razão dessas diferenças. Uma delas é essa que a gente acabou de citar. É a miséria como prova ou até mesmo como expiação por conta de uma má utilização dos recursos numa existência anterior, ou mesmo na atual, né, como você falou, a falta de empenho, né, a pessoa que espera, que sente. A Joana de Ângeles tem uma terminologia para isso, né? Ela fala em parasitas sociais. Existem ainda aquelas pessoas, a gente falou também sobre trabalho, então sabemos a importância do trabalho. Jesus acentua isso quando diz: eu trabalho, meu pai trabalha até hoje, né? E essas pessoas que não produzem para si próprias acabam se tornando um peso para as outras, né? E elas acabam, em determinado momento, assumindo essa compensação que ela tem que fazer, tendo que experimentar essa situação de miséria. É porque até para motivar o indivíduo, né? A reencarnação, ela cria necessidades. A pessoa tem frio, tem fome. Você imagina uma reencarnação, no passado, aqueles nobres que viviam naquela corte francesa sem fazer absolutamente nada. No Brasil também. Não faziam nada. Eram parasitas. O trabalho era mal visto, né? Não podia trabalhar. Então, ele vai para a reaticidade, volta para o mundo espiritual, de mãos vazias, vai reencarnar, mas ele já está cristalizado nele a não fazer nada. Então ele vai chegar aqui, ele vai ser quase como um mendigo, ele não vai ter condição de trabalhar porque ele não tem motivação. Então ele vai ter que passar fome, frio, sentir dor, para aí começar realmente a se mexer. Então vamos entender que as reencarnações, elas não são punitivas, elas são educativas, elas despertam no indivíduo a necessidade de trabalhar-se. Algumas pessoas avançam mais rápido, e outros são retardatários. Igual num educandário terrestre, você vai ter alunos dedicados que se destacam não só pela inteligência, mas pela persistência, pela dedicação, e outros retardatários que ficam realmente displicentes, sem prestar atenção nas aulas. Isso também é da reencarnação. Então você vai ver pessoas que sofrem muito, vão ser canalizadas para regiões muito difíceis, e outros que vão ser canalizados para a reencarnação, para regiões mais tranquilas, mais amenas, o clima mais ameno, a sociedade mais organizada, enfim, cada um segundo as suas obras. Nós somos herdeiros de nós mesmos, nós plantamos e colhemos a todo instante, né, isso. Na questão 803 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: perante Deus são iguais todos os homens? A resposta é interessante, ele diz: sim, vírgula, todos tendem para o mesmo fim. Isso é, nós somos iguais no sentido de que todos um dia seremos perfeitos, né? Fomos criados com essa perfectibilidade, mas cada um, como você disse, vive um momento específico, fruto das suas decisões. O livre-arbítrio permite que nós decidamos agir ou não agir, trabalhar ou não trabalhar, fazer o bem ou fazer o mal, e isso vai acarretar consequências naturalmente. Mas a gente também tem que tomar cuidado para não olhar para a sociedade, né, e criar esse muro, essa divisão. Isto é, se o fulano vive uma situação de dificuldade é porque ele plantou isso. E a gente avança para a questão 806, Kardec continua perguntando: é da natureza a desigualdade das condições sociais? E a resposta é enfática do Espírito de Verdade. Ele diz: não, é obra do homem e não de Deus. Como a gente pode entender isso, Álvaro? A desigualdade social não é obra de Deus, é obra do homem. É porque as habilidades são diferentes. Se você fizer, por exemplo, a distribuição de riqueza numa cidade, colocar todo mundo igual, não vai dar um, dois anos. Vai estar tudo diferente de novo, porque a dedicação, o trabalho de cada um, as habilidades são diferentes. Uns vão ser perdulários, outros vão ser mais econômicos. Uns vão trabalhar mais, outros vão trabalhar menos. Então isso aí não vai, essa condição não vai acontecer. O que a gente vê na sociedade futura é que o desenvolvimento da tecnologia da própria sociedade, esse estado de mendicância, de miséria, isso vai acabar. A tecnologia vai trazer um conforto muito grande para o homem do futuro, onde todas as pessoas vão ter uma casa, vão ter alimentação e vão ter mais tempo para se dedicar aos estudos e ao lazer. Aí você pode estudar mais ou menos, mas aquele mínimo de qualidade de vida, aquilo vai ser alcançado dentro de algumas décadas, quando a Terra passar a ser um planeta de regeneração. Hoje ainda tem expiações que predominam na nossa sociedade, e essa expiação, essa diferença faz parte do próprio egoísmo humano, né, que discrimina, que você poderia ter diferença, mas não como acontece, de pessoas morrerem de fome, por exemplo, ou a pessoa não ser atendida por um médico. Então, é muito importante que a sociedade evolua no aspecto cristão para não ter mais essa discrepância gritante, assombrosa. Uma forma antifraterna, anticristã. Isso tem um tempo certo para terminar. Isso vai acabar até ao longo desse século, conforme nos diz as obras espíritas. Né? Muito interessante. Na questão 808, Kardec fala sobre o que você acabou de apresentar, sobre a desigualdade das faculdades, e ele apresenta isso, ele pergunta para o Espírito de Verdade, dizendo: olha, a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Ele fez uma pergunta. A resposta foi: sim e não, é a resposta. Da velhacaria e do roubo, que dizeis? O Espírito pergunta. Isto é, além da diferença, né, das aptidões, tem também a má inclinação do homem, né, de se apropriar da velhacaria, aquilo de se apropriar, de ser desonesto, oportunista, né? Por exemplo, adquirir um bem de uma pessoa que está numa situação muito difícil financeiramente, atravessando uma doença grave, que tem que vender um bem para poder pagar o tratamento de saúde de alguém. Aí alguém tem dinheiro, chega lá, o bem vale, não sei, 1 milhão, ele oferece, olha, 600 mil para comprar. Será que é somente um bom negócio aquilo? Ou será que ele também não está sendo oportunista, se beneficiando da necessidade do outro, né? Isso é velhacaria. Assim, isso aí, a nossa sociedade está repleta. Basta ver aí a mídia, de maneira geral, televisão, jornal, que dá até tristeza. A gente sente até vergonha. Como é que é possível uma coisa dessa estar acontecendo? A hipocrisia, a desonestidade. E mesmo as leis que são feitas para... que o pessoal fala que é legal, mas imoral. Esquecendo que não roubar, que me parece o sétimo mandamento, na verdade é não se locupletar de coisas que não sejam éticas. O homem pode enganar o homem, mas não vai querer enganar a Deus, né? As leis divinas, tudo que é antiético e desonesto, isso reverte contra a própria pessoa. É jogar uma pedra para cima, né? Vai pegar na cabeça, vai machucar a pessoa, porque está, imagina, desviar dinheiro de hospitais, de creches, escolas. Isso é um débito terrível para aqueles que fazem isso, a desonestidade, né? Isso é muito ruim. Quer dizer, eu nem fui tão longe, né? Eu coloquei apenas habilidades profissionais que vai acontecer no meio, na sociedade, né? Você vai ver dentro de uma empresa, tem pessoas que começaram como simples faxineiro e viram presidente da empresa. Uma pessoa que tem muita competência, vai crescendo. Outros não, continuaram lá como faxineiro, outros continuaram lá como nos níveis mais baixos, porque aquela pessoa tinha inteligência, capacidade, habilidade para se destacar, vai ganhar mais. Então, essa diferença. Essas são naturais. São, né? Naturais. Então, assim, a questão toda não são as diferenças sociais em habilidades, é quando a pessoa não tem um mínimo. Esse fato é que realmente nos agride. Você vê pessoas morrendo de fome, pessoas sem atendimento médico, falta de saneamento, habitação. Então, isso tem que ter, isso a sociedade tem que oferecer para o cidadão. E olha que interessante, Álvaro, do seu comentário aqui, eu encontrei lá a questão 806A. Porque hoje em dia fala-se muito da tal da meritocracia, não é mesmo? É muito ovacionada a meritocracia, isto é, a melhor flauta para o melhor flautista. Né? E é claro que as condições de partida não são as mesmas para todos, como a gente bem sabe, né? São muito desiguais as oportunidades desde o começo. Então Kardec pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? A resposta é: desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. E aí ele conclui: restará apenas a desigualdade do merecimento. Que é exatamente o que você acabou de falar, Álvaro. Né? Então, vai haver desigualdade? Sim. Quando não houver mais orgulho e egoísmo, ainda assim haverá desigualdade. Né? Mas é desigualdade relacionada ao merecimento, àquilo que cada um produz, porque somos diferentes. Né? Os homens não são iguais. Você vê inteligência, por exemplo. Inteligência é uma habilidade que o indivíduo desenvolveu ao longo de várias reencarnações. Eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, e tinha colegas meus que me surpreendiam pela inteligência brilhante, que estavam longe, muito acima da média de todos os alunos. Era uma pessoa que tinha uma capacidade intelectiva fora do comum. E eu achava lindo essa inteligência, né? Mas é a conquista do indivíduo, né? Então ele, com toda certeza, tem uma grande vantagem em relação aos outros, mas trabalhou para isso. É o merecimento dele, é uma conquista individual, não foi uma conquista material, né? Então, isso aí vai ter a pessoa que é extremamente boa e se interessa pelos postulados cristãos, faz a transformação moral, ela vai alçando os degraus da escalada intelecto-moral e outros vão ficar mais para trás, quando se esforçam tanto. E não tem tanta motivação, não se sente compelidos a fazer essa transformação moral, vão ficando mais na retaguarda, mas não é nenhum demérito nisso. Cada um deve ter o seu ritmo. Tem aqueles que são inteligentes, né? E tem muitos desses, essas inteligências que se destacam, né? Alguns aproveitam disso e vão ainda mais longe, né? E outros não. Outros têm essa inteligência, né? E acabam, por exemplo, não estudam o suficiente, porque sabem que conseguem passar fácil na prova, né? Então acaba andando aí a meia velocidade a vida toda, não é? Se bem que a inteligência sem desenvolver o lado moral é muito perigoso também, né? Pois é. Então, muitas vezes na encarnação, o indivíduo pede para nascer numa região desprovida de possibilidades de estudo, para que ela possa, nos trabalhos mais humildes, mais simples, desenvolver a solidariedade, a caridade, a fraternidade, saber ouvir, saber desenvolver a humildade. Enquanto a prova da riqueza é para nos dar a oportunidade da caridade, a pobreza é para desenvolver a humildade. Então vamos entender, nessa experiência, quando você vê uma pessoa mais pobre, nós também já passamos por isso, ou mais rica, nós também já passamos por isso. Todo mundo tem que passar pela prova da pobreza e pela prova da riqueza. Ambas são provas muito difíceis, sendo que a prova da riqueza, ela tem o problema que a pessoa às vezes se complica muito e cria muitos débitos. Tem, né? Seus agravantes. É pelas facilidades que permite, né, fazer muitas coisas que às vezes não deveria fazer, né? Pois é. Mas só para finalizar esse bloco, Álvaro. Há pessoas que por sua culpa caem na privação e na miséria. Culpa delas, né? E Kardec está fazendo uma afirmação aí. Há pessoas que por sua culpa caem na privação e na miséria. Aquilo que nós acabamos de falar, né? Pelas más escolhas, por não trabalhar o suficiente, por não se aplicar. Pela ambição. Então, ele cai na privação e na miséria. Aí ele conclui com uma pergunta. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Isso é, responsabilidade é exclusiva daquela pessoa? A resposta é, cabe certamente. Isto é, a sociedade é também responsável. E ele conclui, o espírito de verdade. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral de seus membros? A miúde é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Eu estava conversando com um pessoal que conhece bem a Europa, e conheço bem particularmente a Holanda. Várias prisões na Holanda estão sendo desativadas. E, inclusive, algumas dessas prisões estão sendo alugadas para presos de outros países. Poxa vida! E a sociedade vai chegando a um ponto de consciência que o indivíduo ele vai descumprir com as leis sociais. Mas eu chamo a atenção para não achar, nossa, então a Holanda está muito na frente do Brasil. Não. Nesse aspecto de respeito às leis, sim. Mas no âmbito da fraternidade e da espiritualidade, o Brasil é o líder no mundo. Então, nós brasileiros devemos saber que nós estamos aqui numa escola para desenvolver principalmente o lado espiritual, que é muito forte aqui no Brasil, as oportunidades. Agora, a questão das leis sociais, nós temos que trabalhar muito isso aqui, por exemplo, com alguns países europeus, como a Noruega, a Holanda e outros, né? É isso aí, vamos em frente falar sobre a campanha para a leitura e o estudo do livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas, O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano. Nós vamos agora para uma mensagem na voz de Chico Xavier chamada Um Tanto Mais e retornamos em alguns instantes para o segundo bloco do programa da noite. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo.

nos sentimos como pessoas boas e bons cidadãos. Mas a maioria de nós traz um passado muito grande de equívocos, de iniquidades. E essas nódoas morais que nós temos no nosso espírito, que maculam nossa alma, elas vão drenar para o corpo físico e vão gerar, então, as enfermidades. Então, nós temos enfermidades de origem pretérita, de outras encarnações, enfermidades devido aos vícios, né? Claro, se a pessoa nessa encarnação decide beber muito, fumar muito, ela vai adquirir as enfermidades como a medicina quantifica e nos explica e esclarece sobre isso. Álvaro, essas doenças que se originam em outras encarnações, né? Conforme você falou, que nós trazemos isso muitas vezes por conta das escolhas equivocadas que nós fizemos no passado. Essas doenças, elas surgem por uma imposição divina ou mesmo pela ação dos nossos tutores ou anjos da guarda ou guias espirituais? Enfim, existe uma influência do plano espiritual para que essas doenças se estabeleçam em nós? Olha, nós temos em torno de quase 8 bilhões de espíritos encarnados e mais de 22 bilhões de espíritos desencarnados. A população de espíritos no planeta Terra, entre encarnados e desencarnados, é quase 30 bilhões. Os autores aí variam um pouco, mas em torno disso. Então nós ficamos muito tempo na erraticidade, pela lógica, tem quase 3 para 1, nós temos que esperar. Nós trabalhamos e evoluímos no mundo espiritual e, dependendo do nível evolutivo que nos encontramos, uma parcela expressiva da humanidade é mais consciente, discute-se um projeto reencarnatório e os nossos mentores então nos mostram um plano de trabalho de forma a depurar, a limpar a nossa alma dessas máculas morais que estão em nosso espírito. Essas máculas, elas podem durar muito tempo, muitos séculos, porque Deus sempre espera que a gente possa eliminá-las ao longo do tempo com o menor sofrimento possível. Então, existem casos, dependendo do nível evolutivo do espírito, que isso aí é feito de comum acordo com os mentores. Mas quando é uma reencarnação compulsória, um espírito muito atrasado, aí realmente os próprios mentores decidem o que fazer por ele, para ajudá-lo, já que ele não tem condição de fazer para isso. Então, cada caso é um caso. Agora, tem várias enfermidades da alma que às vezes requer várias encarnações para a pessoa realmente conseguir se curar, se libertar desse mal. Então, existem doenças que são impostas. A pessoa não chegou a escolher, ela não teve condições, talvez, de participar desse planejamento. É porque imagina que o indivíduo ele cometeu muitas atrocidades ao longo das encarnações e chega aqui na Terra e ele não muda o seu procedimento. Então ele tem as máculas morais e cada reencarnação que ele está, ele pode estar se endividando, está estacionado na sua caminhada. Mas quantas vezes a pessoa, numa enfermidade, numa doença, a pessoa vai começar o coração a ficar mais sensível? Imagina um indivíduo, por exemplo, que tem que ficar acamado por muito tempo e fica ali quase paralisado numa cama do hospital e recebe a visita dos amigos que vão conversar com ele. Então, ele que não ouvia ninguém e às vezes estava dado aos isso, fica imobilizado e vai ter que ouvir as pessoas conversar, falar, conversa mais dignificante. Então, esse processo não é só uma questão de depurar a limpeza da alma, mas também ajudar um pouco na transformação moral do indivíduo, porque Deus é o Pai Celestial, Ele quer o nosso bem. Então, todos esses projetos atualizados pelos mentores, eles sempre visam que o indivíduo possa tirar o maior proveito possível das dificuldades que vai passar. Porque a pessoa tem uma doença, uma enfermidade, ficar revoltado, ele está adulando todo o mérito daquela doença, quando poderia simplesmente desenvolver a resignação, a humildade, abrandar mais o coração. Mas é isso aí, realmente, quando o espírito é muito atrasado, aí ele vai ter esse sofrimento decidido pelos mentores maiores, né? Já que ele não tem condição de decidir por ele mesmo, né? Interessante, Álvaro, quando nós ouvimos algumas passagens, né, do Evangelho, algumas afirmações de Jesus parecem extravagantes, né? Como tem uma passagem que Jesus diz que se teu olho te faz pecar ou errar, né, arranque-o. É. Pode não fazer nenhum sentido aqui do ponto de vista material. Mas faz todo sentido, com base na sua explicação, lá no plano espiritual. Isto é, se o teu olho realmente está fazendo você olhar o que não deve, né, desejar talvez o que não deve, não seria melhor você mesmo arrancar, isto é, pedir para vir sem uma determinada faculdade que vai fazer você cair? O mestre falava com cores fortes. A gente tem que entender que a maneira de expressar há 2000 anos atrás, ela é bem de... Você tem que entender o lado psicológico da humanidade, da época de Jesus, por exemplo, né? Você vê de um século para o outro já muda muita coisa. Imagina 20 séculos como as coisas mudam. Então, o mestre usava expressões fortes. É, né? Melhor que se o seu olho, sua mão, seu braço seja motivo de escândalo, melhor que você não os tenha, né? E realmente, isso é decidido. A pessoa que abusou de alguma coisa, ela vai no programa reencarnatório, vai decidir. Ele vem com a limitação física, uma certa dificuldade, sempre nos canalizando para uma certa caminhada. Eu me lembro que eu mesmo, quando era muito jovem, eu queria fazer carreira militar. E na época de iniciar esse processo, eu tive um tumor no ombro, tumor benigno, que foi, se fez cirurgia, mas me deixou com limitações no braço esquerdo. E eu não segui carreira militar, segui outro tipo, que fazer engenharia, então, uma carreira mais acadêmica. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque, com todo respeito, a carreira militar é muito bonita, mas eu acho que pelo tipo de projeto de vida que eu adotei, na vida civil foi mais fácil, eu tive mais flexibilidade que dentro de um regime militar. Com toda certeza eu não teria essa facilidade de dedicar tanta doutrina como eu sou envolvido há mais de 40 anos. Né? Então você vai vendo que a gente é levado em certas condições que são benéficas. Então uma coisa ruim passa a ser uma coisa boa. Eu conheço pessoas, por exemplo, que apareceram enfermidades terríveis, foram desenganados pelos médicos, e vai em todos os médicos e não consegue, e de repente alguém fala de um centro espírita e vai lá tomar uns passes, tomar uma água fluidificada, começa a assistir palestra, se cura, mas desperta o interesse pelo espiritismo, pela consolador, e passa a ser um grande, uma pessoa muito dedicada à doutrina. Conheci um caso assim, um senhor, um palestrante famoso na minha cidade natal. Ele dizia que ele encontrou o espiritismo porque ele queria uma explicação para a dor que ele sentia. Ele tinha uma dor crônica. Ele falou, tem que ter uma explicação para essa dor. E nada, nenhuma religião explicava. E o espiritismo explicou. Ele falou, olha, continuo com dor, mas hoje eu tenho um consolo do esclarecimento por que eu sofro. Então a gente vai entendendo que esse mecanismo de depuração da alma, ele também trabalha muito do lado da transformação moral do indivíduo. O que Deus quer é nós nos libertarmos das nossas mazelas morais. Não é simplesmente limpar a nossa alma, mas nós mudarmos a nossa maneira de viver, a nossa atitude, e viver dentro dos postulados cristãos. Né? Pois é, o que você falou é muito importante. Não, sofrer sem compreender o porquê da dor, o porquê do sofrimento, não faz nenhum sentido. E não traz nenhum benefício, porque muitas vezes gera revolta. Por que eu sofro e ele não sofre? Por que eu sou desprivilegiado? Será que ele é melhor do que eu? Por que eu nasci pior do que ele, então? Então, o Espiritismo, quando lança a luz sobre essas questões, permite que nós possamos ter a fé, né, que é aquela fé que Kardec fala, a fé da razão, né, da compreensão, e também que desenvolvamos a resignação diante dos sofrimentos que não podem ser evitados ou extirpados, né? E enfim, e é claro que fazer tudo o que é possível para evitar a dor, o sofrimento e a doença. Claro. Porque, na verdade, é uma visão que a gente tem que cuidar, né, Álvaro? Não é o sofrimento e a doença que faz a gente evoluir. Não precisa adoecer e sofrer para evoluir. Não. Caso contrário, fica o entendimento do cilício, né? Do sofrimento auto-infligido para poder crescer espiritualmente, isso é, judiar da carne para que o espírito cresça, e não funciona assim. Então, a propósito disso, você disse que nós adquirimos essas nódoas morais em outras existências. É claro que se na outra existência eu tinha um outro corpo físico e aquele corpo físico ficou por lá mesmo, né, foi enterrado, voltou à natureza, essas nódoas ficaram fixadas então na minha alma e depois que eu desencarnei no meu espírito. Quando eu nasço novamente, né, esse espírito traz essas nódoas e essa doença, então, vai aparecer também nesse novo corpo, é isso? Estamos entendendo bem? Exato. A matriz que vai formar o corpo é o perispírito do reencarnante. E ela vai ter impregnar todo o DNA, no caso do corpo físico, corpo somático, e essas alterações genéticas que vão se manifestar em forma de enfermidade podem ou não acontecer. Não existe um fatalismo kármico. Isso o Espiritismo é muito preciso quando fala da lei de ação e reação. Nós estamos sempre modificando o nosso karma, o nosso caminho, o nosso projeto reencarnatório. Desde a hora que eu levanto, durante o dia, certos acontecimentos que iriam ocorrer, pela minha atitude, eles deixam de ocorrer. Certos acidentes, certas enfermidades que poderiam se manifestar, elas não vão acontecer. Às vezes, duas pessoas com a mesma potencial de câncer, por exemplo, num corpo somático que vai eclodir, e uma vai ter um câncer, e outra vai ter um tumor benigno, só pelo tipo de conduta que a pessoa tem. Por exemplo, o ódio, o rancor, a mágoa, o ciúme, os vícios. Isso vai ser energia que vai alimentar os cromossomos, aquelas manifestações que podem dos tecidos, que podem realmente eclodir e virar um tumor maligno, né? Então, nós podemos mudar essa nossa colheita indesejável pela forma de conduta que a gente tem. Isso é interessante. Nem sempre nós nascemos com uma doença, né, no perispírito, mas quando, por exemplo, numa existência anterior, vamos dar um exemplo aqui, nós fomos muito desregrados com a nossa alimentação, né, ingerimos bebidas alcoólicas em excesso, desencarnamos. O nosso perispírito ele ganha uma sensibilidade muito maior naquela região. Na nova encarnação, a pessoa que, por exemplo, nunca bebeu, desenvolve uma cirrose. Poxa, mas eu nunca bebi, como é que pode? Então ela tem uma sensibilidade muito maior para desenvolver certas doenças. Então ela tem um estômago mais sensível, ela ingere alguma coisa mais forte, ela já sente dor, já sente um incômodo maior. Então isso, até para quem vive isso, é importante se observar. Né? Olhar o seu corpo, perceber em que parte do corpo, né, você tem mais sensibilidade e cuidar dessa área com mais, dar mais atenção para essa área, porque certamente foi uma área que você não cuidou adequadamente, negligenciou, né, no passado, com certeza. Mas então, Álvaro, como se dá essa depuração? Porque o desenvolvimento dessa doença no novo corpo físico, por si só, não é uma depuração, né? Porque a doença em si não é depuração, ela tem que ser acompanhada, como você disse, de uma mudança também de postura. E aí a gente poderia falar sobre o bem sofrer e o mal sofrer, é isso? O apóstolo Pedro, ele repetindo os ensinamentos de Jesus, ele disse no seu evangelho: o amor cobra a multidão de pecados. De certa forma, querendo explicar que energia positiva, energia no bem, ela desintegra as nódoas morais da nossa alma. Então aí que está realmente o claro efeito da lei de ação e reação. Eu, quando tenho uma ação positiva, a pessoa nessa encarnação ela muda radicalmente a sua forma de viver, as suas atitudes, o seu comportamento, passa a ter ações no bem, a reação é positiva. Então aquela nódoa moral se desintegra pela força da caridade, pela força do amor. Então não tem um fatalismo kármico, né, como nós mencionamos. Desde que a gente tenha uma conduta correta, por isso que o Espiritismo é uma doutrina mais eletiva para o homem moderno, o homem intelectualizado, que quer respostas rápidas, claras, sensatas, que ele vai entender por que ele vai mudar o comportamento dele. Porque é bom, ele vai ser feliz, vai ter mais equilíbrio, ele vai conseguir realmente sintonizar com planos mais elevados e vai eliminar a possibilidade de enfermidades, dificuldades que iriam talvez fatalmente acontecer com ele ao longo da encarnação. Então vamos entender esse processo de cura. Nós temos uma doença no perispírito, no nosso corpo espiritual. Essa doença aos poucos é transferida para o corpo físico por conta da sensibilidade em algum órgão específico, enfim, surge na forma de uma moléstia qualquer. Nós temos a ciência humana que trata a moléstia através de substâncias específicas que vão tentar tratar e reequilibrar aquele corpo físico. Mas ainda assim o corpo espiritual continua doente se nós não amarmos. Então, eu trato o corpo físico, talvez os sintomas, né, desapareçam, mas passado algum tempo, a doença vai retornar. Exato. Novamente. Né? Então, eu teria que tratar o meu corpo espiritual. E amando, então, como você citou, Pedro, a gente elimina a causa daquela doença. Exato. Então, eliminando a causa, o tratamento físico, quando funciona, vai resolver definitivamente. Muitas vezes o tratamento físico que acontece, que a nobre ciência, tá, e os bons cientistas nos trazem, é uma moratória que Deus nos concede, através dos médicos, aquela doença que está nos incomodando, vem como uma benção, uma moratória para a gente... Você cessa a drenagem de energia negativa que gerava o corpo físico, você consegue paralisar isso, mas não eliminou a causa, a nódoa moral. Apenas a transformação moral, a ação no bem, consegue eliminar a raiz. Você pode fazer isso nessa encarnação ou levar essa nódoa moral para a próxima reencarnação. Agora, quanto mais rápido for minha transformação moral, a minha mudança de estilo de vida para vivenciar os postulados cristãos, melhor para mim. Não vou ter necessidade de ter mais a enfermidade, né? Álvaro, para aqueles que acreditam em karma, as doenças não poderiam ser interpretadas então como um fatalismo kármico? Isso é uma coisa que é inevitável mesmo nessa existência? Não é um fatalismo, porque ela tem possibilidade de acontecer ou não. E a intensidade também pode variar. Então, por exemplo, se a pessoa ela cometeu muitos desatinos e deveria desencarnar de forma violenta, num acidente, alguma coisa assim, a conduta dela é tão correta que aquele desencarne abrupto pode não acontecer, pode ter uma moratória e viver mais alguns anos. A mesma coisa é a enfermidade. A pessoa poderia ter um potencial de ter um câncer, um tumor maligno, mas pela sua conduta positiva, conduta no bem, aquele tumor pode ser benigno. Então, assim, a nossa ação, ela vai impactar diretamente a enfermidade na alma. Então, o fatalismo seria uma coisa que tem que acontecer. E o Espiritismo não admite o fatalismo. O fatalismo não. Existe sempre a possibilidade de modificação desse projeto, dessa enfermidade que poderia acontecer ou não, a depender da minha conduta aqui na Terra. Álvaro, talvez tenha algum médico nos ouvindo e ele possa estar pensando, poxa, mas não é assim também, não faz sentido. A pessoa bebe, fuma, come exageradamente mal, dorme mal, né? Tem péssimos hábitos sanitários, aí ela adoece e fala, ah, isso foi então aquisição de outra existência, eu estou então, vou depurar o meu espírito, mas então... Tem doenças que são causadas nessa vida mesmo. Tem a causa aqui nessa vida, nessa existência. Nós estamos tratando de doenças que a pessoa herda, né? Que vem com essa bagagem no seu genoma, né? Agora, essa pessoa, dos vícios, ela adquire nessa encarnação, com toda certeza. E grande parte dos problemas que nós temos são devido a essa encarnação. Uma vida desregrada, desequilibrada, no termo de alimentação, no termo do álcool, mesmo drogas. Ou indivíduos também que se estressam desnecessariamente, né, mais do que o normal, é uma vida estressante e acaba tendo problemas nervosos e tudo por causa disso, se afetando. Então ela vai ter uma série de desequilíbrios, uma série de problemas, uma série de enfermidades que adquiriu nessa encarnação. Mas aí já é outra questão. Nós estamos tratando aqui do que eu estou mencionando, é a questão kármica que vem de encarnações passadas. Às vezes eu conheço pessoas que têm uma vida extremamente regrado, uma dieta saudável, e de repente me aparece uma enfermidade que vem não sei de onde, um câncer. Mas como é possível? A pessoa não bebe, não fuma, é atleta. Caminha, vai, tudo corre 5 quilômetros por dia. Alimentação, não come isso, não come aquilo e pá, vem um câncer. Vegetariano, vegano. Tudo que você possa imaginar. Então esses casos aí não tem origem aqui nessa encarnação, foram originados realmente de existências passadas. Álvaro, a gente está agora diante de uma situação mundial preocupante. Mas eu queria complementar, Wilson. Sim. Teve uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, lá na Universidade de Stanford, milhares de pessoas, e eles queriam saber a pessoa que prolongava a vida, quais seriam as causas desse prolongamento da vida. Achei muito interessante essa pesquisa. Ele disse que os cuidados médicos, as causas, quatro causas principais, os cuidados médicos eram responsáveis por 10%. Os fatores genéticos, 17%, meio ambiente, 20%, estilo de vida, 53%. Ou seja, fatores genéticos, nós estamos mencionando aqui, 17%. E 83% dos efeitos está relacionado com a nossa vida aqui. Cuidados médicos, estilo de vida, meio ambiente. Ou seja, nós temos condições de ter uma vida saudável se nós levarmos isso mais a sério. Você pega vendo os índices aí de obesidade, por exemplo, na nossa sociedade, isso é um problema, né? Obesidade, os médicos mesmo falam de questão de pressão, questão de excesso de açúcar no sangue, problemas cardíacos, enfim, obesidade é ruim. O estresse que nós mencionamos, a vida, se a pessoa não faz exercício físico, aquela vida parada, o indivíduo não se exercita, a vida sedentária demais. Então, tem uma série de cuidados que a pessoa não tem, que deveria ter, cuidar mais do corpo físico, né? Então, isso aí que realmente seria interessante, a pessoa se dedicar mais na alimentação saudável, evitar isso. Isso aí já dava um prolongamento da vida e qualidade de vida, que é importante. Então, a maior causa dos nossos problemas, isso os médicos vão apontar com toda certeza, que tem razão, é devido ao descuido que o homem tem com a sua saúde. Então, mais de 80% das questões... Claro, tem as exceções, mas mais de 80% é o indivíduo poderia ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor, se cuidasse da sua saúde de forma adequada, ir no médico, fazer todos os exames, alimentação e tudo isso que eu mencionei. Agora, tem uma causa realmente de encarnações passadas, mas é uma porcentagem menor, né? Então, não podemos dizer que eu estou obeso porque foi um problema de encarnação passada, estou com um problema cardíaco, mas por quê? Você está com peso excessivo, excesso de colesterol e tudo isso aí, então isso realmente vai impactar no indivíduo. Então, o cuidado com o corpo físico é muito importante, né? Zelar pelo que o corpo físico é um empréstimo que Deus nos deu, né? Então, tem que zelar por esse corpo físico. Álvaro, agora no verão ocorrem as epidemias, né? Por exemplo, a conhecida dengue, chikungunya e outras tantas. Doenças que têm retornado aí aos noticiários, como o sarampo, e mais recentemente, essa pandemia. É interessante você explicar a diferença de epidemia e pandemia. A pandemia que tem assolado agora a humanidade, tem preocupado o mundo todo. Hoje, por exemplo, o coronavírus é o assunto do momento. Já infectou milhares de chineses. E desses milhares, eu acho que centenas já perderam a vida. Você tem mais de 70 mil infectados e mais de 2 mil casos de fatalidade já no coronavírus, né? Mais de 2 mil pessoas já perderam. Inclusive médicos, né? Que é realmente... Inclusive aqui, o primeiro que detectou, né, foi um dentista, né? Que até se isolou, foi um herói, né? Sim. Ele também se afastou, foi para o hotel. É um caso um pouco triste da... Agora, realmente, a epidemia, a diferença da pandemia para epidemia é a amplitude que tem uma pandemia, né? Você, realmente, você pega vários países, é um vírus, uma bactéria nova, né? Então, por exemplo, pandemia, um exemplo, pandemia, essa gripe é 1N1, você tem a H1N1, né? A gripe, né? Você tem também o próprio AIDS, que faz parte da epidemia, que pega vários continentes, vários países e um expressivo número de população que vai se infectando rapidamente, né? Então, esse é um caso da pandemia. No caso aqui do coronavírus, eu chamo a atenção de uma mensagem, de uma obra de Chico Xavier, médium, saudoso Chico, ditado pelo espírito de André Luiz, que está no livro Os Mensageiros. Então, ele conta... Quando estava volitando ali no Rio de Janeiro, o André Luiz viu várias nuvens. Álvaro, explica melhor para a gente, volitar. O espírito volita, o que é isso? Ele está voando, né? Está voando, mas ele não é como o Superman, não. Né? Deitado assim, ele, né? Ele está como se não tivesse a gravidade, né? Então ele está no ar, parado, andando no ar. Voando, mas de forma diferente, né? Não é bem como super-homem, né? Ele vai em pé mesmo, se deslocando, né? seria o Volitar. O Volitar. Né? Então ele estava ali naquela região do Rio de Janeiro, quando ele viu uma nuvem estranha. E o mentor fala com ele que aquela nuvem ali é uma matéria mental emitida pelo homem inferior. Diz que tem vida própria como uma nuvem de bactérias e vírus, né? E esses vírus, essas bactérias espirituais, se não fossem eliminadas pelo Sol e pelo magnetismo terrestre, não teria um único homem com vida na Terra. Então essas bactérias, esses vírus, têm ação do mundo espiritual, são também da raios solares para eliminar. Então você vê que esses vírus, essas bactérias que estão, essas nuvens de bactérias, eles podem causar problemas para a nossa sociedade, né? Então, esses sentimentos de ódio, esses vícios que nós emanamos, as guerras, as violências, o egoísmo, cria toda essa energia negativa que vai dar vida no campo espiritual desses bacilos, esses micróbios espirituais que podem causar sérios problemas para o homem, né? Quando você diz sérios problemas para o homem, a gente fica na dúvida, né? Esses patógenos podem afetar todas as pessoas, né? Quer dizer, todos nós estamos sujeitos à ação desses... Vai depender da sintonia elementos. Mental. Um indivíduo que tem uma vida desregrada, viciosa, maldosa, viciado, ele entra em sintonia com essas nuvens de bactérias que podem realmente aderir no seu corpo espiritual e gerar enfermidades sérias para o indivíduo. Então ele pode ter problemas, sim. Então vai depender da sintonia mental. Por isso a questão da nossa transformação moral, que o Espiritismo sempre prega, e nós consideramos a Casa Espírita uma escola de almas, justamente por isso, é trabalhar o lado moral do indivíduo, ele mudar sua conduta, mudar sua atitude. Não adianta a pessoa ir no centro espírita simplesmente tomar um passe e achar que está livre de qualquer influenciação, porque o que vai livrá-lo dessa infecção espiritual, desses micróbios, vai ser a sintonia mental. Ele está mentalmente com vibrações elevadas, de acordo com os ensinamentos do próprio Cristo, né? Isso que realmente vai contar. Álvaro, então nós poderíamos depreender disso, né, concluir disso, que essas pandemias, como citamos agora o coronavírus, e até mesmo lembrando do passado, a peste negra, a gripe espanhola, que ceifaram tantas, né, milhões de vidas no passado, poderiam, ou podem, ou são causadas por agentes desta natureza? Podem sim. Você tem ali, nós mencionamos a infecção desses patógenos espirituais. Mas tem uma mensagem do Bezerra de Menezes, através do grande médium Divaldo Pereira Franco, que ele fez no Rio de Janeiro, em 2009, quer dizer, bem antes dessa confusão. Ele estava falando naquela época do H1N1, da gripe, que já era uma pandemia. Então disse o Bezerra de Menezes o seguinte: periodicamente na Terra, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras, como as pestes que assolaram o mundo, a exemplo da peste negra, a peste bubônica, a gripe espanhola, a asiática, porque as mentes dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, geram fatores propiciatórios à manifestação de pandemias dessa ou de outra natureza. O que o Vidier está querendo dizer é como você tem, por exemplo, a peste bubônica, que matou um terço da população europeia, da a gripe espanhola, que ela infectou uma parte considerável do mundo, tirou a vida de quase 50 milhões de pessoas. Então essas pandemias aconteceram pelo, às vezes, um vírus que não era tão problemático, pela energia mental inferior, pode causar alguma mutação. E eles, por exemplo, se ele não era de alta virulência ou patogenicidade, ele pode se tornar mais patogênico, mais virulento. Patogênico no aspecto de quebrar a resistência, e virulento no aspecto de letalidade, de matar mais pessoas. Então, realmente, ele pode ser um vírus diferente, como foi realmente a gripe espanhola. Vamos lembrar que a gripe espanhola surgiu depois da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, aquele clima de ódio, de violência que tinha na Terra, não vamos dizer, muita coincidência eclodir ali no final da Primeira Guerra Mundial e alguns anos depois, e infectou um terço da população da Terra. Então isso aí realmente pode acontecer. Agora, você vê hoje, eclodir mais o coronavírus, o mundo ainda não mudou em termos de ódio, de violência, de egoísmo, de maldade. Então, novamente, as energias negativas podem estar trabalhando com vírus que já existem aqui, que não seriam tão problemáticos, mas provocar essas mutações, apenas a transformação moral do homem, para que isso possa deixar de acontecer, né? Lembrando que não é exclusivamente as pessoas que estão em sintonia com esses patógenos que podem ser afetadas. Porque eu estou lembrando aqui, se eu não estou enganado, Eurípides Barçanufo desencarnou de gripe espanhola, né? Foi a gripe espanhola. Não, aí já foi, aí já não era mais um patógeno espiritual, sim, né? Aí já era um patógeno mesmo que já estava. Já era, foi diferente do que o André Luiz mencionou. É um patógeno espiritual que pode infectar por sintonia no corpo espiritual de quem está vibrando negativamente. O que Bezerra fala é dos vírus que já existem aqui no plano físico e sofrerem mutações. É claro que você infectar com um vírus desse, nós, por mais que podemos estar junto orando aqui na rádio, não vou escapar do coronavírus. Então, exato, isso vai acontecer. Mas aí o exemplo que você deu de Eurípides Barçanufo é bem esclarecedor, mas porque isso pode acontecer também. Os próprios médicos que estão atendendo as pessoas, se doando, correndo o risco, quer dizer, estão vibrando com amor, com atenção para os seus pacientes e perderem a vida a serviço da saúde do próximo. Quer dizer, um ato nobre, que não era vibração, é realmente a infecção, porque aí tem um fatalismo biológico. Se o vírus entrou na sua corrente sanguínea, se você está no seu pulmão ou se localizou, ele vai se multiplicar, gerar uma pneumonia, uma coisa qualquer, né? E aí vai dar um problema que a pessoa vai chegar a óbito, né? Como realmente aconteceu com Eurípides Barçanufo. Exatamente. Álvaro, o Allan Kardec sempre fez questão de dizer que a doutrina espírita deveria caminhar lado a lado com a ciência, inclusive se a ciência provasse que algo na doutrina estava equivocada, que nós deveríamos seguir a ciência. Com isso, ele queria que a doutrina espírita fosse dinâmica. Evidentemente, de lá para cá, a ciência evoluiu muito. E nessas explicações que nós estamos aqui encontrando, nas citações que você traz do Bezerra, de outros espíritos, existe alguma inconsistência com relação à visão dos cientistas sobre, por exemplo, essa pandemia? Não existe. Que os cientistas, eles estão fazendo monitoramento, estão fazendo um trabalho muito importante para tentar localizar e conter. Esse é o objetivo. A dificuldade que tem é que muitas vezes a pessoa está infectada, mas está sem sintomas. E ela vai, nessa facilidade de viagem que existe hoje em dia, a pessoa está infectada, está transmitindo o vírus ou a bactéria para outro sem saber. Então a coisa já se dissemina e se realmente perde esse controle. Então a OMS, mesmo a Organização Mundial de Saúde e também as próprias autoridades chinesas, o fato de isolar aquela região de Hubei, onde foi o foco central, eles fizeram imagina uma região com 12 milhões de pessoas, você com aeroportos, trens e tudo, e conter 12 milhões de pessoas, só um regime talvez um pouco totalitário como o Rio China, tenta fazer aqui em São Paulo, isolar São Paulo, você ia conseguir. Impossível, né? Mas na China isso é possível, né? Um regime forte. Mas, felizmente, para o próprio chinês, você tem 1.3 bilhão de habitantes. Não sei que regime ia dar certo lá, né? Pois é verdade. Eu acho que tem que ser aquele regime meu. Mas não tem contradição, viu, Wilson? Porque os médicos estão examinando, eles sabem, por exemplo, explicar que está havendo mutações, o vírus tem a ver com o próprio vírus da gripe, cada ano é um vírus diferente, é o mesmo vírus, mas mudou, teve uma mutação, mas não sabe por que houve a mutação. O que o Espiritismo explica é que essa mutação que está acontecendo com esses vírus é devido à energia mental inferior da nossa humanidade. Então, os cientistas não sabem a razão, o Espiritismo explica a razão. Agora, toda a ciência que está por trás de identificar o vírus e buscar desenvolver as vacinas, isso a medicina faz de forma brilhante. Então, cada um na sua área, mas a medicina tradicional não vai buscar origens espirituais. Então, aqui o Espiritismo explica a origem, a causa para a mutação, como o Bezerra de Menezes colocou. E a saúde integral, né, Álvaro, ela é efeito de um equilíbrio entre a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Então são três aspectos, né? O corpo bem, uma mente em boas condições. Então são categorias de profissionais diferentes, né? Um médico, psicólogo, né? E aquele que pode lhe ajudar a evoluir espiritualmente, né? Pensando nas coisas que transcendem, metafísicas, né? Que vão além da nossa percepção, da nossa percepção material. Com toda certeza, isso aí é a busca que a pessoa deveria ter, né? A questão da... As questões materiais são importantes, todo mundo tem suas dificuldades em pagar as suas contas, mas não pode abrir de mão a questão da qualidade de vida. A vida em harmonia, em família, com os filhos, com a esposa, ambiente de trabalho, a questão da dieta, da alimentação, a frequência a um templo religioso para buscar se harmonizar, se aproximar mais, estudar, particularmente seu espiritismo, estudar mais a doutrina espírita, criar quadros mentais positivos, buscar também na oração, se fortalecer na fé e na mudança de hábitos, adquirindo hábitos mais positivos, mais cristãos. Enfim, é um trabalho que nós aqui na Terra, que somos alunos, num plano evolutivo, num aspecto moral e intelectual, nós temos que trabalhar e buscar fazer isso, né? Álvaro, está falando dos patógenos espirituais, aqui estou lembrando das curas que Jesus realizou. E para a gente tentar entender, quando ele curou, por exemplo, o leproso, a cura dos leprosos, ele também eliminou os bacilos, esses patógenos espirituais? Olha, cada caso teria que ser analisado, Wilson, separadamente. Jesus curou, em alguns casos, uma cura completa. O indivíduo ele já tinha cumprido ali a sua experiência. Vamos lembrar que nem toda enfermidade é uma expiação, pode ser uma prova. Imagina Jesus, no programa dele de redenção da humanidade, contou com vários voluntários. E alguns se doaram até ficar doente, alguma coisa assim, para ser curado por Jesus. Para ajudar, inclusive, a divulgar o cristianismo, porque Jesus era o Messias, para identificá-lo como Messias. Voluntários passando por aquela provação e ser curado pelo Mestre. Então, realmente, era uma provação, não era expiação. E Jesus simplesmente, a provação acabou. Agora, pode ter tido casos também de indivíduos que foi uma moratória. Jesus curou o corpo físico, parou a drenagem, como foi um médico, faria também, se pudesse, com um antibiótico, alguma injeção qualquer, que os médicos fazem. A pessoa está com uma bactéria, uma infecção, o médico aplica, que não deixa de ser uma moratória para o indivíduo. Se ele está com a alma doente, mas o médico curou o corpo físico. Agora, aquela alma doente pode ser curada através da transformação moral. Então você tem uma moratória, você tem uma extensão de prazo. Olha, para de doer agora vai e muda sua conduta. E o mestre cansou de falar isso, né? Vai e não tornes a pecar para não te acontecer algo pior, né? Pior do que isso, né? porque agora que eu vou tirar o pé do lodo, agora que eu estava preso, o pessoal que me perseguiu, agora eu vou perseguir quem me perseguiu, vou beber todas e mais algumas que eu não pude beber. Quer dizer, então o indivíduo que estava reprimido, ele não se trabalhou moralmente, ele estava ali indignado, que ele estava sofrendo, não podia ir no bar mais, de repente é curado, falou, não, agora eu vou voltar para a taverna, vou tomar todo o vinho possível. Então, realmente, o mestre fala, olha, não vai e não peques mais, né? Mas aí, se o indivíduo vai voltar, porque vai a energia negativa vai drenar e vai aparecer, talvez a lepra e alguns voltar outra vez, né? É interessante, Álvaro, o que você disse, e eu vou ressaltar, né? Que cada caso é um caso. Então, aquele ouvinte que nos acompanha agora deve sempre considerar que sempre que nós falamos sobre um assunto, né, é de uma forma muito genérica, claro, muito geral, muito ampla. É evidente que cada caso tem que ser analisado, tem que conhecer a história ali por trás, todas as implicações, enfim. Então, a gente não pode simplesmente, com base nesse entendimento, fazer um diagnóstico da vida de todo mundo. Um exemplo muito bom, Wilson, é o cego de Jericó. O cego de Jericó foi interessante, que ele busca Jesus por misericórdia, Jesus o cura, e ele quer seguir Jesus. Então, ele passa a ser um seguidor do mestre. Então, a pessoa que sabe, foi curada... E moralmente ela estava transformada. Então, o cego de Jericó, por exemplo, está no Evangelho, é muito interessante. É um caso que esse realmente foi a cura completa. Agora, Eu não posso dizer que a cura completa de todos os outros, porque a gente não sabe, não tem essas informações. A gente sabe que Jesus curou. Alguns realmente, talvez seja cura completa, um aspecto espiritual, no corpo espiritual. Outros talvez foi só do corpo físico, do corpo somático. Álvaro, uma outra causa, é uma pergunta isso, na verdade. Processos obsessivos também podem causar doenças? Pode, porque isso, imagina, a ação dos espíritos desencarnados podem desencadear com doenças? Com toda certeza. Tanto imagina a carga de patógenos espirituais que está nesse obsessor doente, enfermo, transmitindo para a pessoa, né? Você vê casos, inclusive, que eu acompanhei, que quando você termina um processo de desobsessão, estava tão entranhado os dois que o paciente morre, vai desencarnar. Eu conheci um caso, um indivíduo assim. Ele foi tratado, mas não tinha jeito, ele estava num processo obsessivo tão enraizado, e quando você tira o obsessor, para ele foi bom, se libertou, né? Se libertou do obsessor. Foi muito importante. Então realmente pode causar enfermidade, essa obsessão. Muito bem, Álvaro. A gente vai voltar em alguns instantes para a gente finalizar o assunto aqui. Eu queria, nesse momento, falar sobre os nossos patrocinadores, agradecer, na verdade, lembrar que a União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com o auxílio de diversos companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa atividade, dessa obra que busca levar a mensagem de Jesus interpretada pelos Espíritos, né, e codificada por Allan Kardec, a tantos quanto dela necessitem. Nós agradecemos então cada um de vocês, e é por vocês que estamos aqui. Eu quero aproveitar então, já que eu estou falando dos nossos colaboradores, daqueles que nos acompanham, e mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui. Nós temos Piracicaba, temos Sumaré, temos Cariacica lá no Espírito Santo, Presidente Prudente, né? Tem ouvintes aí por todo o território nacional. Um grande abraço, como eu disse, é por vocês que nós estamos aqui. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo, lembrando que também vai ao ar domingo às 9:30 da manhã e às quartas-feiras às 19:30. Para você acompanhar, para você que doa, que colabora, você pode acompanhar cada centavo da sua contribuição, a utilização de cada centavo, acessando uniãoradioweb.com.br/prestação de contas, ou pelo seu smartphone Android, você acesse o menu Prestação de Contas e você acompanha lá cada lançamento, cada centavo, todas as contas que são pagas. A gente agora pretende começar nos próximos dias, né, uma nova fase aqui, fazer as transmissões também, além da rádio, fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube. Então a gente vai adquirir equipamento, são 3 câmeras, né, o computador que vai ser necessário para fazer o corte das imagens e tudo mais, e a gente vai ter uma câmera em cada participante para transmitir também ao vivo o programa Visão Espírita. Eu acredito que dentro de poucos dias a gente já esteja testando aí esse novo modelo. Então, se você puder nos auxiliar, será sempre bem-vindo. Quero aproveitar também, falando do seu auxílio, para falar sobre a campanha Conheça o Espiritismo. A campanha Conheça o Espiritismo é uma campanha da USE e tem o objetivo principal de distribuir 25 mil livros espíritas. É a obra Fundamentos da Doutrina Espírita, que serão distribuídos por meio das casas espíritas afiliadas à USE. Hoje, se eu não me engano, são mais de 30 casas espíritas afiliadas. Cada uma das casas receberá uma certa quantidade do livro e poderá, então, ser distribuído pelos próprios frequentadores. Então, você que frequenta uma casa espírita, que tem lá um amigo, que te perguntou alguma coisa sobre o espiritismo, então você vai ter uma ótima obra, uma obra muito acessível, muito simples, para o leigo, para quem não conhece ainda, para poder conhecer tudo o que é o Espiritismo e tudo o que não é o Espiritismo. Mas nós precisamos também de você, tá? Para doar, você pode doar 20, 50, 100, qualquer valor. Acesse usepiracicaba.com.br e logo lá na primeira página, no topo da página, você tem um botão para fazer a doação. Você vai ser direcionado a uma página e vai poder escolher a forma de pagamento que mais lhe agrade. Você vai pagar com cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário, transferência, né, depósito, aquilo que você preferir. Então a campanha, os livros começarão a ser distribuídos, né, Álvaro? Agora no mês de março. Mês de março. Mas ainda dá tempo de você nos acompanhar. Bom, nós selecionamos uma poesia, né, para o final do programa. Essa poesia é do espírito Cruz e Souza. Foi extraída da obra Parnaso de Além Túmulo, obra psicografada por Chico Xavier. Como no primeiro bloco nós falamos sobre justiça social, então essa poesia é voltada àqueles que sofrem nesse mundo. Glória a todas as almas obscuras que caíram exânimes na estrada, onde a pobre esperança abandonada morre chorando sob as desventuras. Glória à pobre criatura desprezada, glória aos milhões de todas as criaturas, sob a noite das grandes amarguras, sem conhecer a luz de uma alvorada. Glória, victis, hosana aos desgraçados que tombaram sem vida, aniquilados nos sofrimentos purificadores. Que o céu é a pátria eterna dos vencidos, onde aportam ditosos, redimidos, como heróis dos deveres e das dores. Bem, amigos, nós falamos sobre justiça social no programa de hoje, falamos também sobre as doenças, as causas das doenças. E eu quero aproveitar aqui e passar a palavra para o Álvaro, para que o Álvaro possa fazer, Álvaro, suas últimas considerações. Eu quero apresentar para você algumas questões ainda que eu queria que você finalizasse para o nosso ouvinte. Existe, é claro, uma grande preocupação de todos com relação ao alcance dessa pandemia, não é mesmo? E assim, você citou a gripe espanhola, citou a peste negra, que foi que levou um terço da população europeia. Existe hoje a possibilidade disso acontecer, ainda hoje, com os avanços tecnológicos na área da medicina? E gostaria que você também dissesse o que, de forma prática, a gente pode fazer para evitar isso daí e o que seria, então, a cura verdadeira para nós. Os médicos, os cientistas, eles são unânimes de que uma nova pandemia tem realmente chance de acontecer devido às mutações que acontecem, particularmente com o vírus da gripe. Ele está, todo ano, quando acontece, quando inicia, um vírus diferente. Ele tem tido, felizmente, um aspecto de virulência e patogenicidade mais baixo, não chegando a ser uma epidemia nem pandemia, mas pode acontecer de uma determinada cepa aparecer, surgir uma mutação e se tornar realmente uma pandemia pela facilidade de comunicação das viagens que as pessoas têm hoje com aviões, né? Isso realmente pode ser um problema muito sério e as pessoas esperam, inclusive, que isso talvez venha a acontecer e se trabalham arduamente para tentar conter, de forma que não chegue a ser uma pandemia, que seja localizado só como uma epidemia. Agora, como vai resolver isso? Como o caso do coronavírus, que está hoje ainda preocupando a todos. Você vê que, vira e volta, aparece um vírus novo, causando preocupação, e a causa disso aí realmente são as vibrações energéticas, são mentais da humanidade, que ainda não se transformou moralmente. Enquanto não houver uma mudança de comportamento do homem, no geral, a população humana, você tem a causa para provocar essas pandemias, que é fomentar a energia, vibrações mentais negativas, que vai originar essas transformações no DNA, na questão genética dos vírus, no RNA, que pode ser um vírus com uma patogenicidade e uma virulência muito grande e realmente causar um sério problema para a nossa sociedade. Então, mais do que nunca, os postulados cristãos, a mensagem edificante de Jesus, que ele bem nos fala, conforme está no Evangelho de Mateus, e parece que ele repete isso ao longo dos séculos, através dos seus mensageiros. E Jesus é muito... Você vê que o amor dele para conosco, quando ele diz: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, o jugo de Jesus, ele é suave, porque é o amor. O postulado de Jesus todo é o amor, né? E essa vivência do bem, a vivência do amor, é leve, o jugo é leve, o fardo é leve, porque as mensagens dele são mensagens de transformação moral, de viver, de ser feliz, de ser mais equilibrado. Então, quando a humanidade realmente pautar uma conduta dentro dos postulados cristãos, postulados de que Jesus nos legou, com toda certeza, enfermidades como essa, pandemias como essa que aconteceram na Idade Média, na Europa, e mais recentemente no século passado, como foi a gripe espanhola e outros vírus, como você tem o próprio AIDS, né, e o vírus da gripe, que tem causado tanto problema, isso vai ser eliminado. A Terra um dia não vai ter mais esse problema. Com a Terra transformada, deixar de ser um planeta de expiação, provas de expiação, para ser um planeta de regeneração. Mas que até lá a gente possa, pelo menos, minimizar a chance das enfermidades, modificando o nosso comportamento em termos de egoísmo e de violência. Que possamos ser mais brandos e mais humildes no nosso relacionamento interpessoal, né, Wilson? Sem dúvida, Álvaro. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição. Às segundas, quartas e sextas, ao meio-dia, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, também às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando também que você pode ouvir a qualquer hora, a partir de hoje, quarta, de quinta e de sexta-feira, já está disponível lá no aplicativo Android. Você vai ali em histórico, né, em arquivo, seleciona 2020, e você pode ouvir todas as edições do programa que ficam lá disponíveis para você ouvir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Você pode adiantar o programa, ouvir só uma parte, voltar. Então, você tem essa liberdade. E lembrando que o programa Visão Espírita também vai ao ar todos os domingos, ao vivo, às 9h30 da manhã. Programa que está no ar há mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, que está conosco aqui hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a Maria Antônia Paduan, Marina Jevartoski e o amigo Sérgio Aguiar. Na operação técnica, nós temos o amigo André Sanson e este que vos fala, na técnica e na apresentação, Wilson Roberto Garcia. Vou ficando por aqui, desejando uma quinta-feira, uma sexta, um final de semana repleto de luz e de muito boa vontade, de muita coragem para poder aprender com todas as lições que nos são oferecidas diuturnamente. E peço aqui agora, Álvaro, para você fazer a prece de encerramento. Bom, como sempre, vamos agradecer a Deus pela oportunidade desse encontro entre todos nós, que todos vibrando de sintonia com um plano mais elevado, possamos melhorar nossa vibrações mentais, adquirir forças para superar as dificuldades ou os obstáculos, os aprendizados que temos nessa encarnação, que o Pai Celestial nos fortaleça na fé, na paciência, na tolerância, no perdão, virtudes que temos que aprender a exercer com maior intensidade, de forma a nos libertarmos, superarmos as experiências reencarnatórias que nós temos que vencer. Que o Pai Celestial nos dê a paz necessária, uma noite tranquila e uma semana ainda que temos pela frente de muito trabalho e realizações. Obrigado a todos, boa noite. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.